a tolice, o pecado, o logro, a mesquinhez habitam nosso espírito e o corpo viciam. E adoráveis remorsos sempre nos saciam, como o mendigo exibe a sua sordidez. Fiéis ao pecado, a contrição nos amordaça. Impomos alto preço à infâmia confessada, e alegres retornamos à lodosa estrada, na ilusão de que o pranto as nódoas nos disfaça. Na almofada do mal é Satã Trismegisto, quem docemente nosso espírito consola. E o metal puro da vontade então se evola, por obra deste sábio que age sem ser visto. É o diabo que nos move e até nos manuseia. Em tudo que repugna uma joia encontramos. Dia após dia para o inferno caminhamos, sem medo algum, dentro da treva que nauseia. Assim como um voraz devasso beija e suga o seio murcho que lhe oferta uma vadia, furtamos ao acaso uma carícia esguia para espremê-la qual laranja que se enruga. Espesso a fervilhar, qual 1 milhão de eumintos, em nosso crânio um povo de demônios cresce, e ao respirarmos, aos pulmões a morte desce, rio invisível, com lamentos indistintos. Se o veneno, a paixão, o estupro, apunhalada, não bordaram ainda com desenhos finos a trama vã de nossos míseros destinos, é que nossa alma arriscou pouco ou quase nada. Em meio às hienas, às serpentes, aos chacais, aos símios, escorpiões, abutres e panteras, aos monstros ululantes e às viscosas feras, no lodaçal de nossos vícios imortais, um há mais feio, mais iníquo, mais imundo. Sem grandes gestos ou sequer lançar um grito, da terra por prazer faria um só detrito, e num bocejo imenso engoliria o mundo. É o tédio, o olhar esquivo à mínima emoção, com patíbulo sonha, ao cachimbo agarrado. Tu conheces, leitor, o monstro delicado, hipócrita leitor, meu igual, meu irmão.